Rádio Olinda. Bênção a toda hora. ZYI 777, 1030 kHz, onda média. Rádio Olinda Pernambuco Limitada. Olinda, estado de Pernambuco. Você sabia que a Rádio Olinda vai além das ondas que chegam no seu rádio? Conheça nosso site radioolinda.com, curta nossa página no facebook.com/radioolinda, acompanhe em tempo real todas as notícias da Arquidiocese de Olinda e Recife, também no Twitter, @radioolindape, e participe ao vivo da nossa programação, enviando mensagens para o nosso WhatsApp 81 98720 1685. 8720-1685. Rádio Olinda, 24 horas na internet, evangelizando, informando e prestando serviço. Olinda, a rádio da família. 8:02 na Rádio Olinda. Voltamos a apresentar Coisas do Meu Sertão, as forças das nossas tradições em forma de música. Horas e 2 minutos na Rádio Olinda. Deixa eu mandar um bom dia para Isabel Cristina. Bom dia. Camutanga, seja bem-vinda em minha casa através do rádio. Isabel Cristina de Cruz de Rebouças, obrigada. Ô, minha querida, um forte abraço para você. Ela participa também através do WhatsApp. A Sueli de Abreu e Lima, bom dia, Camutanga. Coloca a música com Nordestino do Forró. Sueli de Abreu e Lima, valeu, Sueli. Camutanga, aquele abraço, Deus te abençoe. O Valdomiro de Ouro Preto, alô Valdomiro, forte abraço pra você. Deixa eu ver aqui também, mais gente participando da nossa querida Rádio Olinda, aqui através do WhatsApp. Bom dia, Camutanga, estou na escuta nesse programa tão maravilhoso, parabéns. Penha de São Martim, alô Penha, forte abraço pra você. Vamos guardar sim aqui o seu pedido musical, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho de sua honrosa audiência. Aquele abraço. estamos apresentando Coisas do Meu Sertão. As suas vendas não estão indo bem? Saia da crise. Aumente os seus lucros anunciando na Rádio Olinda, o melhor veículo de comunicação. Seu consumidor não precisa ficar...